que eu não sinto mais saudade, que eu tô sem ninguém, mas tô bem. Tô sem você, mas tô bem. Não lembro que 11 de outubro é seu aniversário, que toda terça eu levo o Bob no veterinário, e tá vazia a sua parte do armário, mas tá tudo bem. Tô sem você, mas tô bem. Tô bem mal. Eu não aguento tanta solidão. Tô bagunçado do cabelo ao coração. Eu não consigo me desapegar, mas tô bem. Tô bem mal. Agi errado com a pessoa certa, e tô chorando até em filme de comédia. Esse é o erro que eu quero consertar. Me diz aí aonde que eu aperto pra voltar. Horas e 30 minutos, que eu não sinto mais saudade, que eu tô sem ninguém, mas tô bem. Tô sem você, mas tô bem. Não lembro que 11 de outubro é seu aniversário, e toda terça eu levo o Bob no veterinário, e tá vazia a sua parte do armário, mas tá tudo bem. Tô sem você, mas tô bem. Tô bem mal. Eu não aguento tanta solidão. Tô bagunçado do cabelo ao coração. Eu não consigo me desapegar, mas tô bem. Tô bem mal. Agi errado com a pessoa certa, e tô chorando até em filme de comédia. Você é o erro que eu quero consertar. Me diz aí onde eu aperto pra voltar.